da manhã e olha eu, camisa toda amassada, voltando pra casa. Trago no corpo o cheiro de outra pessoa que não é você. Eu te dou razões pra não me perdoar, mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá. Desculpa esse cheiro forte de bebida, é que afoguei as mágoas tentando te esquecer. Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira. Viver na carência não vira. Me ama direito já faz mais de um mês que a gente não faz amor. Oh, oh, oh. Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira. Viver na carência não vira. Se eu durmo na rua, a culpa é sua que não me dá você. Eu te dou razões pra não me perdoar, mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá. Desculpa esse cheiro forte de bebida, é que afoguei as mágoas tentando te esquecer. Prefiro sofrer.